chegar. De alegria eu chorei, olhei pro céu. Obrigado, meu Senhor, a recompensa já chegou. Meu Deus, proteja os meus seis filhos queridos, mas foi meu filho adotivo que a esse velho amparou. As músicas que ninguém tem coragem de tocar. A bodega toca. É a nossa bodega do Maguila trazendo sempre o melhor da música. E eu quero você também comigo participando. DDD 89999927022. De novo, Mr. Abraham. DDD 89999927022. Maravilha! Ainda no embalo do Dia dos Pais, vem chegando ele. Ricardinho Rivadavia, o locutor mais mala do rádio, com a sua bolsa de empregos e também com o um apelo aí, um rapaz que tá procurando pai aí há 300 anos e veio ao rádio, porque você sabe, né? Quem vem ao rádio em busca de qualquer coisa, consegue, né? Com o auxílio aí das ondas hertzianas, a gente consegue aí propagar a nossa mensagem para todo o país, né? Coisa boa e coisa ruim também, porque uma besteira que a gente fala acaba sendo propagada para todo o país, né? E não tem como voltar atrás. Mas, enfim, tá chegando ele, Ricardinho Rivadavia, aqui na sua bodega do Maguila, então aumente o volume. Ricardinho Rivadavia, começou! Aqui é só falsa alegria e muita bajulação, valorizando a bermuda e também os mechãs. Começou! Com muita enrolação, não é porque você dá audiência, mas ele te ama. Claro, como água de privada. Ricardinho Rivadavia, na bodega do Maguila, pra fazer o bolso dele muito mais feliz. E lembre-se, eu amo você, mas para que você continue me ajudando, escute meu programa até o fim. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do programa Ricardinho Rivadavia. Realmente um programa do povo, um programa feito pelo povo, para o povo, porque eu amo o povo. Abraçando você que nos acompanha nas casas, nos carros, nas palafitas, nos motorhomes, você que nos acompanha nos containers adaptados nas casas, bem como nas casas do Minha Casa Minha Vida, onde tem casa, tem um rádio ligado aqui no Ricardinho. Ricardinho Rivadavia. E o nosso programa hoje é repleto de atrações daquele jeitinho que você tanto gosta. Começamos com o quadro que todo desempregado espera ansiosamente, que é a Bolsa de Empregos. Você desocupado, você peso morto nessa cidade, fique ligado porque tem um emprego esperando por você em algum ponto desta cidade. Atenção para as vagas ofertadas a partir desta semana. Costureira de boneco Labubu, 50 vagas. Desenhista de livrinho de colorir do Bob Goodies, 30 vagas. Confeiteira que saiba fazer variações do morango do amor e vendê-las pelo triplo do preço, 30 vagas. Chaveiro especializado em tornozeleira eletrônica, 1 vaga. Trocador de pilhas de controle remoto, 4 vagas. Remendador de cabo de fibra óptica cortado por bandido achando que tinha cobre dentro, 150 vagas. Cuidador de sucuri de estimação, 1 vaga com cadastro reserva. Os interessados podem deixar seu currículo aqui na porta da rádio, que então nós encaminharemos aos responsáveis por estes empregos. E chega aqui uma mensagem de utilidade pública. Estou procurando uma pessoa que possa comprar uma passagem de avião para fora do país no cartão de crédito, pois meu Pix foi bloqueado e eu não consigo comprar as passagens online. Ele diz que paga em espécie. Caso você possa ajudar, pode entrar em contato pelo telefone 9900 sem dinheiro, sem passaporte. Falar com o professor Dão. Muito bem, professor Dão aí passando este recado aqui no programa Ricardinho Rivadavia, que poderá ajudar, entre em contato pelo 9900 sem dinheiro, sem passaporte. Muito bem. Agora vamos aos nossos demais compromissos comerciais, até porque esse anúncio foi de graça, foi pendurado, estou aguardando aí o recibo, inclusive, e eu exponho aqui no ar mesmo porque há muitos caloteiros que não me pagam, não pagam meus anúncios, eu dependo dos meus anúncios para sobreviver. E daqui a pouco, Ricardinho Rivadavia retorna com um apelo que está nos chegando aqui. Um rapaz está desesperado em busca do seu pai, que ele não vê há 22 anos. Vamos ajudar a encontrar este pai, você fique ligado daqui a pouquinho aqui no programa do Ricardinho. E lembre-se, eu amo você, mas para que eu continue lhe ajudando, escute meu programa até o fim. Volto daqui a pouco. A Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila 9:15. Vida saudável. Alimente essa ideia. A geladeira precisa ser bem cuidada e estar limpa e organizada. Lave as embalagens antes de guardá-las na geladeira. Nas prateleiras superiores devem ficar os alimentos prontos para o consumo. Nas do meio, aqueles que estão semi-prontos. Nas prateleiras inferiores, os alimentos crus. Nutrição saudável. Alimente essa ideia. A rádio do seu coração. Educativa FM. O pior programa do rádio está de volta. Ricardinho Rivadavia. De volta aqui com o programa Ricardinho Rivadavia, realmente a voz do povo, um programa feito pelo povo, para o povo, porque eu amo o povo. Estamos na iminência do Dia dos Pais, agora dia 10 é o Dia dos Pais, e eu estou aqui aproveitando esta data festiva com um rapaz de nome Eratóstenes. Muito bem, e ele está em busca de um parente que ele não vê há 22 anos. Não é isso, Eratóstenes? É isso, né, Ricardinho? Há 22 anos que eu não vejo meu pai. A única coisa que minha mãe contou sobre ele é que ele saiu para comprar cigarro e nunca mais voltou, e também que ele trabalha em rádio. Por isso eu vim aqui procurar, porque eu acho que na rádio eu tenho mais oportunidade de ter sucesso em encontrar meu pai. Realmente você veio no lugar certo. Eu acredito até que seu pai possa ser o nosso sonoplasta que está bem ali, o Gabriel Carlos. Se não for, é outra pessoa, com certeza. Mas, enfim. Você disse também que seu pai deixou um presente, uma lembrança para você antes de ir embora, não é isso? Ah, na verdade não é bem um presente, Ricardinho. É um pedaço de calça. Que minha mãe guarda dele. Não sei como ela conseguiu esse pedaço de calça, mas de toda forma está aqui, inclusive eu trouxe. Se tivesse algum cão farejador que pudesse me ajudar pegando o cheiro da calça e indo atrás do meu pai, já me ajudaria bastante, porque 22 anos que eu não vejo ele. Olha só, o Eratóstenes me entregou aqui o pedaço da calça, mas é um pedaço de calça muito bonita. Esse tecido me é familiar. Você sabia, Eratóstenes? Eu tinha uma calça desse tipo aqui. Me lembra até de uma história engraçada. Quando eu estava na casa da minha namorada, lá pelos idos de 2002, por aí, o cachorro da casa da minha namorada era tão bravo que ele acabou avançando pra cima de mim. E aí eu tive que pular um muro pra conseguir sair dali, porque minha namorada não conseguia conter o cachorro. E o cachorro, sem vergonha, mordeu minha calça e arrancou um pedaço. E eu me lembro muito bem, porque era uma calça muito caríssima, era presente do meu pai, era uma calça de tergal tal qual essa daqui. Até a cor é igualzinha, é uma calça caqui. Mas peraí, Ricardinho, você disse que visitou a casa da sua namorada em que ano? É, foi ali por meados de 2002, 2003, por aí, faz tanto tempo, minha memória já deve estar falhando. Papai, não pode ser, é o senhor! O senhor é o dono dessa calça, o senhor foi na casa da minha mãe. O cachorro era o Spock, lembra do Spock? Não pode ser, digo eu, meu filho Eratóstenes, você é meu filho, mas que alegria, vem cá, me dá um abraço, aumenta o BG, Gabriel Carlos, aumenta o BG que o povo quer emoção, aumenta o BG, que maravilha, muito bom lhe rever, meu filho, 22 anos já, como é que tá sua mãe? É, pra variar, ela tá pé da vida com você. Sempre que eu perguntava, ela dizia que você tinha morrido. É, pelo menos pra ela eu morri. Mas o importante é que eu estou vivo, feliz e agora com o meu filho de volta. Que maravilha. Agora, filhinho, Eratóstenes. Aliás, quem botou esse nome em você? E foi sua mãe? É, foi ideia dela, né? Você lembra que ela é formada em filosofia? Ela foi aí desses filósofos e tal. Ela botou, achou um nome bonito, botou um nome em mim. Eratóstenes. Ah, muito bem. Se fosse eu que tivesse escolhido o nome, você se chamaria Mardukil. Mas, meu filho, espera ali fora enquanto o papai termina aqui o programa, tá bom? Rapidinho, só eu preciso fazer minhas despedidas finais e pagar meus compromissos comerciais. Tá certo, papai. Eu espero lá fora. Tchau, pessoal. Obrigado. Ai, meu Deus. Gabriel, tem coisas que só acontecem no ao vivo, hein? Coisas que eu vou te contar. Meus amigos, minhas amigas, eu não esperava por isso. Uma alegria muito grande reencontrar meu filho depois de tanto tempo. Mas eu devo dizer uma coisa a vocês, eu tenho que acabar meu programa agora. Porque eu lembrei que eu tenho uma viagem agendada para as Bahamas aqui a 2 horas, sem previsão de retorno. Então não estranhe se eu passar muito tempo aqui fora do ar, tá certo? Mas saiba que eu estou bem, mas agora vou embora, estourou o nosso horário. E quando der, Ricardinho Rivadavia estará de volta com todos vocês. Um feliz dia dos pais a todos os papais do Brasil. E lembre-se, se você for comprar cigarro num comércio a 500 km daqui, pode chamar que eu vou... Até lá, Brasil! Pra fazer o bolso dele muito mais feliz. Muito mais feliz. Ricardinho Rivadavia. Bodega do Maguila. Vencendo o baixo astral de goleada. Aí você ouviu o Ricardinho Rivadavia. Agora o homem é papai, rapaz. Que maravilha. Achou, filho, que beleza. Meus parabéns, Ricardinho. Já tá pegando bem, que pegou foi uma mala já. Ih, rapaz, negócio complicado. Mas enfim, eles lá que se resolvam, porque agora, meus amigos, é hora de abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço! Exatamente, mandaram um abraço às mais de 250 rádios parceiras que nos transmitem em todo o Brasil, mais 4 países. A gente sempre menciona, né? Não tem como eu falar de todo mundo, porque são muitas rádios, né? E aí ficaria uma hora eu aqui só falando, e você quer ouvir música, tá bom? Mas pra não dizer que eu não falei das flores, um abraço aos nossos amigos lá de Colônia Leopoldina, Leopoldina, Alagoas e também de Cabo de Santo Agostinho, no estado de Pernambuco. Inclusive nosso amigo Williams, coordenador aí das duas rádios, mandou mensagem. Fala! Boa tarde, falando que é o William Xavier. Bom dia, boa tarde, boa noite. O diretor da rádio Cidade FM e o diretor da rádio, Colônia Leopoldina FM. Que está transmitindo vocês para o estado de Alagoas e Pernambuco. Show de bola. Eu quero agradecer a todos que estão sintonizados ouvindo a nossa rádio. Beleza? Valeu, campeão. Valeu, meu querido. Obrigado sempre pela confiança, pela parceria. É a nossa bodega do Maguila atingindo aí todos os rincões do nosso país. Falando em Pernambuco, um abraço aqui à galera lá de Poção, rapaz. Sim, Vale do Acaí FM 104,9. Ainda os nossos amigos de Ibiranga e também no estado de Pernambuco, Timbaúba, galera da Rádio A Voz do Povo FM, Araripina, Trindade, galera da Rádio Chaparipe Sertão e toda a rede União de Rádios ligadas na gente. Um abraço ainda, antes que eu me esqueça, ao pessoal de Fonte Boa, Amazonas, Santo Antônio do Içá também, no estado do Amazonas, no estado do Pará, galera lá de Tracuateua, da Rádio Silveira Web. E um abraço ainda, antes que eu me esqueça também, falei em Pernambuco, esqueci de Arco Verde, rapaz. Nossos amigos da United de Web Rádio, lá de Arco Verde de Pernambuco, inclusive tem um áudio aqui de um ouvinte lá, fala! Tudo bem, aqui é o Hélio de Arco Verde, estou ouvindo pela United Rádio Web. Muito bem! Quero parabenizar você pelo ótimo programa. Valeu! Na sequência, queria ouvir uma música de Alípio Martins, Garota, e oferecer a todos os ouvintes da Bodega do Maguila. Perfeito. Sucesso em audiência. Valeu, meu querido. Pode deixar, meu amigo Hélio. Vou atender seu pedido nessa sequência. Vou atender também nossa amiguinha Cícera, que está participando direto de Matriz do Camaragibe, em Alagoas. Fala, Cícera. Bom dia, Maguila. Bom dia, boa tarde, boa noite. Da Camaragibe FM 87.9. Maguila, eu quero a música de Evaldo Braga, A Cruz que Carrego. Ixi. Ofereço para todos os ouvintes da Camaragibe FM 87.9. Sou eu, Maguila. A Cícera da Rua Belém Brasília, direto de Matriz do Camaragibe, Alagoas. Que Deus abençoe o seu programa. Amém, e um ótimo final de semana abençoado para todos. Amém, amém. Embora nós sejamos dignos, brigadão, minha querida. Vou atender seu pedido abrindo essa sequência. E aí depois tem mais um pedido que tá chegando. É bom que o pessoal tá participando em peso, né? Coisa muito boa. Nosso amigo Alex Lequinho, lá de Arari, Maranhão, escuta a gente pela rádio Atitude Mix. Tá pedindo, rapaz, essa daqui do Tempo das Vacas Magras de Wesley Safadão. Tá pedindo Garota Safada e o Cachorrão da Madrugada. Meu Deus. Vamos tocar essa, né? Essas três carimbadas. Evaldo Braga, Alipe Martins e Wesley Safadão. Uma verdadeira salada musical no seu rádio. É a sua bodega do Maguila e eu quero você participando comigo também. DDD 89-999-92-7022. Canta, Evaldo Braga. Volto já. Sinto que é grande a tristeza, intenso o inverno. O meu destino cruel me expõe ao inferno. Em nada mais posso crer, para mim nada existe. Somente eu sei dizer por que vivo tão triste. Sinto a cruz que carrego bastante pesada. Já não existe esperança do amor que morreu. A solidão, a amargura, despreze mais nada. Vou amargando a sorte que a vida me deu. Vou caminhando tão triste na noite escura. Meu coração vai sofrendo, minha alma murmura. Quem de amor me chamava na hora da ceia? Quem de mim tanto gostava, agora me odeia. Sinto a cruz que carrego bastante pesada. Já não existe esperança do amor que morreu. A solidão, a amargura, despreze mais nada.

rei da mulherada. Eu não dispenso nada, eu não dispenso nada. Eu não dispenso nada, o cachorrão da madrugada. Eu não dispenso nada, eu não dispenso nada. Eu não dispenso nada, eu sou o rei da mulherada. Eu não dispenso nada, eu não dispenso nada. Eu não dispenso nada, o cachorrão da madrugada. Eu não dispenso nada, eu não dispenso nada. Eu não dispenso nada, eu sou o rei da mulherada. Eu tô com os meus amigos tomando uma gelada. Depois da meia-noite, pego tudo que tivesse. Tratando de mulher, eu topo qualquer parada. Andando no meu carro, boto som e batorai. Quem quiser pode chegar. Chegou o rei da mulherada. Eu não dispenso nada, eu não dispenso nada. Eu não dispenso nada, o cachorrão da madrugada. Eu não dispenso nada, eu não dispenso nada. Eu não dispenso nada, eu sou o rei da mulherada. Eu não dispenso nada, eu não dispenso nada. Eu não dispenso nada, o cachorrão. Do forró, cara, eu tinha um CD promocional, Lequinho, da Garota Safada, que descascou. Eu devia ter salvo esse CD descascou. CD promocional com o Wesley Safado ainda de cabelo grande na capa. Negócio maravilhoso, eu devia ter guardado esse CD. Mas enfim, fica a lembrança, né? Toquei Garota Safada, Cachorrão da Madrugada, ainda Alipio Martins, Garota, e abrindo a sequência, Evaldo Braga, A Cruz Que Carrego, é a nossa Bodega do Maguila. Só os pedidos do povo nessa última sequência, hein? Eu quero o seu também. DDD 89 99992 7022. Enquanto você manda mensagem pra gente, eu vou de intervalo, é o tempo da gente garantir o leite dos nossos futuros filhinhos, e na volta eu vou falar de ronco. Eita, bicho, o ronco, polêmico ronco. Você ronca? Conhece alguém que ronca? Vou falar disso já já, vou tocar mais música também, mandar mais abraços, enfim, tem muito mais coisa aqui no programa pra velhos de todas as idades. Só dois minutinhos contados e cronometrados, e já que eu volto com você, a Bodega do Maguila volta já. Bodega do Maguila, a rádio do seu coração. Educativa FM. Vida saudável. Alimente essa ideia. A geladeira precisa ser bem cuidada e estar limpa e organizada. Lave as embalagens antes de guardá-las na geladeira. Nas prateleiras superiores devem ficar os alimentos prontos para o consumo. Nas do meio, aqueles que estão semi-prontos. Nas prateleiras inferiores, os alimentos crus. Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Educativa FM. O pior programa do rádio está de volta. Palavra-chave premiada. Anote agora a palavra-chave do mês. Gerimum. Mande agora a palavra-chave para o nosso WhatsApp 89 999927022 e concorra ao Pix de R$50. O sorteio será na última bodega deste mês. Participe! Estamos de volta aqui na minha nação, na nossa Bodega do Maguila, para 26 estados também, Cabo Verde, Portugal, Estados Unidos e Bélgica ligados na gente. Brigadão, brigadão, brigadão pela audiência sempre. Participe, não seja um ouvinte silencioso. DDD 89 999927022, de novo, Mr. Eber. DDD 89 999927022. É isso aí, agora é hora de abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço. Alô, você do Instagram, se você ainda não seguiu a gente, siga arroba Bodega do Maguila. Estamos com 614 seguidores e queremos chegar a 700 até o final do ano, hein? Mandar um abraço aqui ao pessoal da FM Verona 87,9 Parque Piauí, nosso querido operador de Assis Ferreira, pai de duas meninas, feliz dia dos pais, meu querido. Também nosso amigo Barradinha e o Carlos Silva, nosso coordenador aqui. O pessoal da Shockwave Radio, Rádio Estrelinha Estéreo de Boa Vista, Roraima. Taperuaba FM 98,7 de Sobral, Ceará. Franklin Garoto, que presentes lá em Pentecoste, Ceará. Eles estão botando o nosso programa lá no som interno da loja, né? Que maravilha. Um abraço aí a todo o pessoal de Pentecoste, uma audiência gigantesca que a gente tem aí na nossa FM 98,7. Nossa amiga Tia Nieta, a Márcia, Chiquinho Firmiano, Júlio César Nogueira Filho, toda a galera aí da nossa FM. Muito bem. Você que ainda não segue a gente no Instagram, aproveite e siga arroba Bodega do Maguila. Um abraço ainda, antes que eu me esqueça, ao nosso amigo Adriano Bebê Dias. E ainda aos nossos amigos da Rádio Cidade Web de Juazeiro do Norte, no Ceará. Muito bem. É, bicho, depois que o cara vira pai, se ele não roncar, ele tá fazendo algo errado, né? O ronco, que é algo inerente, dizem que todo homem ronca. Isso aí eu já não tenho como confirmar, mas as mulheres também roncam. Tem mulher que o ronco dela é pior do que... Eita, bicho, se eu for falar, eu causarei polêmicas, causarei rupturas familiares. Mas, enfim... Uma coisa que sempre me incomodou, que parece que incomoda só a mim, foi o fato de nunca retratarem em filmes, séries e desenhos como o ronco é de verdade. Porque quando você vai assistir um desenho, geralmente o personagem ele ronca assim. Eu não consigo assoviar direito, sabe? Mas aí, geralmente, o ronco, ele mais ou menos assim, ó. Viu? Então tem uma diferença do ronco do desenho pro ronco da realidade. Olha, eu lasquei minha garganta. Mas além de alívio cômico e também de perturbação pra quem dorme ao lado, o ronco ele serve de alerta também, não é verdade? Por exemplo, tinha um cara que o ronco dele era pior do que escapamento de moto. E a família já era acostumada com esse som alto do ronco, né? Toda noite era sagrado. E o pai até brincava: se eu dormir e não roncar, podem ter certeza que eu morri. Ele falava assim. Um dia, a esposa levantou de madrugada para beber uma água e ela percebeu que o marido já não estava roncando e nem se mexia, de jeito nenhum. Aí ela lembrou da frase que ele tinha dito, né, um tempo atrás, e de imediato já assumiu que o marido tinha morrido. Chamou os filhos, organizou o velório, serviu um cafezinho lá, todo mundo com um sentimento de pesar imenso, chorando, contando histórias. E aí, quando o féretro saiu da casa de velórios rumo ao cemitério, ouviram-se algumas batidas no caixão. Tum, tum, tum. Do nada, o cara levanta como se nada tivesse acontecido. Tipo, ele tava só dormindo, mas ele tava dormindo naquele estado catatônico, né? Que a pessoa fica tão paralisada, o corpo entra no estado de repouso absoluto, que parece que a pessoa morreu. Assim foi com esse cara, só porque ele não tava roncando. Hoje tem cirurgia que corrige, né, as vias nasais, dilatador de narina. Fala-se que também com mudança de hábitos alimentares o ronco também diminui ou some. Mas eu particularmente no meu caso já disseram que eu ronco. Eu nunca cheguei a comprovar, acho até que eu vou me gravar dormindo para ver se isso procede ou não. Mas se eu roncar, eu pretendo não tirar meu ronco. Sabe? Porque eu não vou mudar nada de mim pelos outros, né? Afinal, dizem que o charme de um gato está no seu ronronar, né? Só quer ser. Então, eu vou continuar roncando, queira ou não queira, e que achar ruim, compre um tapador de ouvidos, tá certo? Mas enfim, vamos então de música para adoçar os ouvidos da nossa audiência mais do que qualificada. Vou trazer Raulzito, rapaz. Raul Seixas canta pra gente Sapato 36 e depois a releitura que o sanfoneiro Alvino Luiz fez da música dos Titãs. Marvin, agora é só você. Ficou muito boa. Eu recomendo vocês escutarem, aumentarem o volume, porque vem aí mais uma sequência de ouro aqui na sua bodega velha de guerra. E eu volto daqui a pouco pra passar a régua aí e fechar a banca. Sai daí não. Meu calço é 37. Meu pai me dá 36. Dói mais no dia seguinte. Aperto meu pé outra vez. Eu aperto meu pé outra vez. Pai, eu já tô crescidinho. Pague pra ver que eu aposto. Vou escolher meu filho.

que percebi, segui a mesma trilha. E toda noite minha mãe orava a Deus. Era em nome da fome que eu roubava. 10 anos passaram, cresceram meus irmãos e os anjos levaram minha mãe pelas mãos. Chorei, meu pai disse com a sorte, com a mão no meu ombro, em seu leito de morte. Elise Marvin, agora é só você. E não vai adiantar, chorar vai me fazer sofrer. Marvin, a vida é pra valer. Eu fiz o meu melhor e o seu destino eu sei de cor. Alvino Luiz e é Bob Jorge. Alvino Luiz e o Marvin, muito bem. Antes eu toquei Raul Seixas, Raulzito, Sapato 36. E agora, meus amigos, já não temos mais tempo pra nada. Finalizando a nossa bodega do Maguila de hoje, agradecendo a você que esteve conosco do início até o final do nosso programa. E lembrando que semana que vem, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, eu tô aqui com você. A garganta ainda tá pesando do ronco que eu fui inventar de imitar. Muito bem, que maravilha. Mas eu tô aqui de volta semana que vem. Espero contar com a sua audiência e a sua participação. Antes da gente ir embora, o nosso jabá, redes sociais, Instagram e Anjos é Silva Locutor. Tem ainda o Instagram do nosso programa, arroba Bodega do Maguila, e o nosso site, bodegadomaguila.com.br, bodega com U de uva, onde você se inscreve para participar do Quem Quer Ser o Endividado, temporada 2025, tá certo? A partir de setembro, lá no estúdio Jurandir Mitoso, é online, tá? Aqui a gente vai fazer tudo remoto, participação via videochamada, e você passa vergonha com a gente aqui no Quem Quer Ser o Endividado, tá certo? Para fechar com chave de ouro, vou trazer esta daqui, João Carlos e o Pedido de um Pai, oferecendo a todos os papais aí do Brasil afora, nossos coordenadores, as rádios também, sonoplastas, locutores, colegas que são pais também, meu pai Augusto Lima, lá em Fronteiras Piauí, acompanhando também o nosso programa. E a você, meu amigo, minha amiga, que já não tem mais o seu pai presente, relembre dos momentos, né? Ou tenha pelo menos um pensamento positivo, né? Sabendo que seu pai está num lugar melhor, tranquilo? A vocês, um feliz Dia dos Pais. Vejo vocês semana que vem, se Deus quiser e o dono dessa rádio permitir. E até lá que eu vou me embora. Valeu, galera. Cuidem-se. Filho, quero pedir algumas coisas pra você. Faça um esforço, se puder me atender. O seu pai vai precisar de atenção. Filho, o tempo vai não dar meu modo de agir. Quando você me chamar e eu não ouvir, tenta entender a minha falta de audição. Filho, se algum momento eu tiver algo pra falar e por acaso a minha voz não escutar, é que perdi a resistência do pulmão. Filho, se eu ficar resmungando por tolice, não se preocupe, é o início da velhice. E para isso não existe solução. Filho querido, não é preciso esquentar sua cabeça. É natural que o ser humano envelheça. Comigo é certo que também vai ser assim. Querido, eu cuidei de você até crescer. Está chegando a minha vez de envelhecer. Estou pedindo pra você cuidar de mim. Filho, se eu deixar algo cair das minhas mãos, não vá pensar que é por falta de atenção. Eu jamais faria isso por maldade. Filho, se eu ficar de madrugada por aí, feito um fantasma pela casa sem dormir, será também pelo excesso da idade. Filho, os seus cuidados não é por obrigação. Eu agradeço toda a sua atenção. Pelos lindos netos que você me deu. Filho, a vida é assim, o tempo passa, tudo muda. sabendo que vai precisar de ajuda quando você ficar velho feito eu. Filho querido, não é preciso esquentar sua cabeça. É natural que o ser humano envelheça. Amigo, é certo que também vai ser assim. Filho querido, eu cuidei de você até crescer. Está chegando a minha vez de envelhecer. Estou pedindo pra você cuidar de mim. Filho, cuida de mim. O Nega do Maguila. Noite de emoções. Good night. 87. Tocando as melhores da década. 9:52. 87. Tocando as melhores da década. Aumente o volume. Aumente o volume. Come with the Tuesday. Educativa FM. Não dá nem pra tentar. A gente se encontrou, se amou e se gostou. Não dá pra separar. No jeito de pensar, nos gestos mais banais, nós somos quase iguais. No sonho mais comum, nós dois viramos um. Somos uma vida só. Eu acho que esse amor já fez de nós sol e verão, a rima mais perfeita da canção. A vida é mais bonita com você perto de mim. Coração pequeno pra um amor tão grande assim. Eu quero só você. Nos momentos de ternura eu quero só você. Nos desejos, nas loucuras quero só você. Não arranque do meu peito esse amor que é todo seu. Não posso te perder. Que sentido tem o mundo se não tem você? Eu não quero me enganar vivendo por viver. Eu preciso tanto ter você pra sempre em minha vida. Coração pequeno pra um amor tão grande assim. Eu quero só você. Nos momentos de ternura eu quero só você. Nos desejos, nas loucuras quero só você. Não arranque do meu peito esse amor que é todo seu. Posso te perder. Que sentido tem o mundo se não tem você? Eu não quero me enganar vivendo por viver. Eu preciso tanto ter você pra sempre em minha vida. Rádio Educativa FM e seu apoio cultural. Supermercado Oliveira em Aperibé informa a hora certa. 10:01. Supermercado Oliveira Aperibé, promoções diárias, açougue completo com cortes selecionados e carne de qualidade máxima. Padaria recheada de delícias, setor de bebidas, limpeza, hortifruti, laticínios, utensílios para o dia a dia, entrega para toda a região sem custo, as melhores formas de pagamento e o atendimento familiar de toda a equipe. Supermercado Oliveira Aperibé, servindo toda a nossa região, oferecendo sempre o melhor para você. Dica de saúde. Pratique exercícios físicos, por exemplo, corrida, nadar, ginástica, andar de bicicleta ou caminhar são atividades fundamentais para evitar as varizes. Meias elásticas são uma forma de prevenir. Elas comprimem as veias, impedindo que se dilatem, fazendo o sangue circular mais rápido. Dica de saúde. Giro 87. A notícia da hora. Apoio cultural Mercado Miller. O mês de agosto será mais quente que o normal em quase todo o país. Projeção do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET,

músicas no ar. Educativa FM, a rádio do seu coração.